André Cebes. Esquece. A mãe tá estourada, viu, pai? Isso é bandido, gato preto. Ô, doutora Deolane, tem que respeitar papai. Essa daqui é pra você, viu? Calma aí, Macumbo. Esquece. Esquece que a mãe tá estourada, a recalcada enlouquece. Esquece. Esquece que a mãe tá estourada, a recalcada enlouquece. Oh, esquece. Esquece que a mãe tá estourada, a recalcada enlouquece. Esquece. Esquece que a mãe tá estourada, a recalcada enlouquece. Ela tá em choque, vai entrar em pane, que a mãe tá no pique, doutora Deolane. Então, ela tá em choque, vai entrar em pane, que a mãe tá no pique, doutora Deolane. Então, ela tá em choque, vai entrar em pane, que a mãe tá no pique, doutora Deolane. Então, ela tá em choque, vai entrar em pane, que a mãe tá no pique, doutora Deolane. Tem que respeitar, papai. Essa daqui é pressão pra tocar no paredão, viu? Chama! Isso é bonito, gato preto. Alô, conquista cerveja original. JF da mídia. Esquece. Esquece que a mãe tá estourada, a recalcada enlouquece. Esquece. Esquece que a mãe tá estourada, a recalcada enlouquece. Oh, oh. Esquece. Esquece que a mãe tá estourada, a recalcada enlouquece, porra. Esquece. Esquece que a mãe tá estourada, a recalcada enlouquece. Ela tá em choque, vão entrar em pane, que a mãe tá no pique, doutora Deolane. Então, elas tão em choque, vão entrar em pane, que a mãe tá no pique, doutora Deolane. Então, elas tão em choque, vão entrar em pane, que a mãe tá no pique, doutora Deolane. Então, elas tão em choque, vão entrar em pane, que a mãe tá no pique, doutora Deolane. Hoje a mãe tá no pique, doutora Deolane. Não vem de frente não que dá errado, viu? Não vem de gafo não que hoje é samba, menino. Onde é o desquilo, né? LP Paredão de Alagoas, tem que respeitar, papai. Acervo News.